Luigi, qual é a pior piada que você conhece? A pior piada que eu conheço? É. Cara, eu acho que a pior piada que eu conheço é a minha própria vida, cara. É uma piada de muito mau gosto. Que horror, cara. Que coisa mais deprimente. E eu conto sobre ela toda semana no Não Ouve. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje aqui comigo, Rafael Mafra. E aí, pessoal? E uma participação especialíssima, Luigi! Olá! Ouvintes do GugaCast, tudo bem com vocês? A gente apresenta você só como Luigi? Ou Luigi Matos? Ou Luigi Ristar? Só se... Luigi, né? Só Luigi? Acho válido. Só Luigi. Ok, então eu fiz certo. Então eu mandei bem. Hoje a gente vai contar histórias de shows. Esse é o nosso segundo ou terceiro programa de shows, Rafael? Não lembro mais, já perdi a conta. É o terceiro já. É o terceiro já, porque, cara, histórias de shows são muito boas. Todo mundo tem umas derrotas nos shows. Porque show, cara, eu já falei, show é uma derrota desde o começo. A ideia de ir a um show é legal. Mas um show, você vai ficar no lugar, você vai ficar longeão, você vai ficar 4 horas pra entrar no show, pra assistir 1 hora de show, você vai ficar em pé, você não vai ouvir o cara cantar, você vai ouvir o cara do seu lado cantar, você não vai ver o palco, você vai ver o palco através da telinha do celular. Enfim, é uma derrota e por isso que a gente gosta de contar essas derrotas aqui. É, eu não acho isso, né? Eu acho que você é muito ranzinza com shows, mas... as pessoas têm boas histórias de shows, shows são marcantes, então elas sempre trazem boas histórias. Você gosta de show, Luigi? Cara, se eu te falar que eu tenho no mínimo uns 3 ou 4 anos que eu não vou em um show, e às vezes, fui poucas vezes, eu fui num show do Racionais MCs em São Paulo, logo quando eu cheguei na capital aqui, que eu vim do interior, fui num show do Racionais. Foi bom? Foi um dos últimos, foi bom pra caralho, mas assim, foi uma história maluca, e também depois eu acho que só fui num show, cara, no, naquele evento SWU, extinto. Sim. SWU, que eram vários shows e tal, e aí eu fui, mas eu não sou muito adepto desse esporte de comprar ingressos a preços astronômicos pra ficar apertado no lugar com vários cidadãos com o celular filmando o show. Eu não sei, não é minha praia, não é minha praia. É, nem a minha. Eu espero que eu tenha estragado o show de muitas pessoas aí que vão ouvir esse podcast. Uma coisa que não é uma derrota, uma coisa que você paga caro e não é uma derrota, é o grupo secreto do GugaCast. Sentiu o link aí, que eu fiz? Gostei, gostei. Perfeito. Primeiro perfeito, que nem é tão caro assim, porque não custa R$500, mas é uma enorme pista VIP, certo? É uma enorme pista VIP dentro do Facebook, é onde a gente tem conteúdo exclusivo todos os dias. Todos os dias. A gente vai lá e grava, e todo dia tem lá um tipo mini GugaCast só pra quem é assinante. E agora... tem um esquema todo novo de você ser assinante, porque antes era um lance meio complicado. Agora não, agora é bem mais fácil. Você vai em gugacast.com/assine e lá tem todas as instruções. E as instruções são as seguintes. É só você baixar o aplicativo PicPay, verifica se está com a versão mais atualizada, toca em pagar, clica lá em pagar, e aí você procura GugaCast. Você vai achar, você vai ver lá os nossos planos, escolhe o plano de 15 pratas e depois... você vai vir pra essa bola maravilhosa. Uma coisa muito legal é que agora você ainda vai ganhar R$10 de cashback. Ou seja, se você entrar lá e escolher o plano de 15 pratas, no seu primeiro pagamento, você recebe R$10 de volta. Não é demais? Não é incrível? Se você, assim como eu, como o Luigi, se você é um criador de conteúdo, se você tem o seu podcast, o seu blog, se você gosta de demonstrar suas emoções para o mundo e você quer que as pessoas assinem o seu conteúdo exclusivo, agora você pode também. Vá lá em assinaturas.picpay.com, faz o seu cadastro, que aí você pode fazer igualzinho a gente faz aqui. Você pode ter o seu esquema de assinaturas lá no PicPay igual ao GugaCast. Beleza? Vai lá, assina e vem fazer parte dessa bolha maravilhosa. Rafael, faz a musiquinha da caixa aí. Vem pra bolha, você também. Vem. A gente vai ter um jogo hoje que eu preparei especialmente. Como o Luigi é um podcaster, eu preparei um jogo especialmente pro Luigi agora. Fico lisonjeado com essa bela homenagem, né? E saber que eu sou um podcaster me enobrece, porque eu comecei nessa... eu sou novo, sou novinha nessa área de podcast. Então, e esse é o meu jogo preferido, cara. Ele se chama Podcast ou Filme do SBT. Podcast ou Filme do SBT. Ah, ai... Não, quero. Pô, você fez a Nerdcast ou Escola de Samba. Cara, a minha mãe tava voltando pro interior, fui despachar ela, e aí eu tava dentro do trem, linha 8 aqui de Osasco, que quem é de Osasco, São Paulo, sabe que a linha 8 virou uma espécie de 25 de março sob trilhos, assim, porque é vendedor Caramba. Ambulante correndo, olha a água, olha a cerveja, olha o celular, olha o cabo, olha o biscoito, e na a minha rua é mais barato, na balafia, tudo que você imaginar eles vendem. E aí aquele empurra e eu ali segurando, daí você fala, escola de samba, tema de escola de samba, tema, é samba enredo ou Nerdcast, cara, eu começo a rir do nível. E eu acho, e eu meio que interrompi ali o discurso motivacional dos vendedores ambulantes, porque eles têm um discurso que, pessoal, desculpa atrapalhar a viagem de vocês, então tipo, tem todo um ritmo ali, e aí eu comecei a gargalhar e eu dou risada, né, num volume um tanto estranho. E aí foi meio constrangedor. Assim, eu fiquei com medo do cara. Aí, cara, é foda, porque eu fiquei com medo do cara achar que eu tava rindo dele. Ah, sabe? Putz. E aí eu fiquei, tipo, ai, ai, ai, ai, ai, olhando pro tempo, assim, fingindo que eu tava. O cara dá a entender que eu tava rindo de algo que eu estava escutando. Mas foi muito bom. Pois é, e aqui eu coloquei duas das coisas que eu mais gosto na vida, podcast e filme do SBT. E é impressionante como eles se confundem, cara. Assim como o Nerdcast também pode ir pra qualquer lado, podcast e filme do SBT também. Então é o seguinte, vocês vão jogar um contra o outro. O Rafael não viu as perguntas de hoje, tá? Então vocês vão jogar um contra o outro. Eu vou falar um título, vocês têm que dizer se você acha que é um podcast ou um filme do SBT. E você tem que dizer sobre o que é o podcast ou sobre o que é o filme do SBT, entendeu? Fechado. Cada resposta certa vale um ponto. Criatividade também conta ponto, porque afinal eu sou o juiz, eu faço o que eu quiser. E a última rodada vale 1 milhão de pontos. Justo. Perfeito. É, e regra Carlinhos Troll, né? Só pode ser podcast ou filme do SBT. Não pode falar filme do Netflix. Não pode ser filme do Netflix, não pode ser filme da Globo, não pode ser uma série, tem que ser podcast ou filme do SBT. Tá bom. Posso começar? Deve. O primeiro título é Amor de Bollywood. Podcast ou filme do SBT? Amor de Bollywood. Amor de Bollywood, eu acho que é um podcast. Uhum. É um podcast americano de habitantes de Portland. Uhum. Que são sempre hipsters. E eles são fãs de cinema indiano. E eles falam sobre filmes indianos. E eles falam, inclusive, sobre a concorrência de outros polos produtores de filme indiano. E como eles preferem Bollywood. Uhum. E aí a trilha sonora é sempre uma das musiquinhas que toca nos filmes, e eles tentam desesperadamente levar um ator pra lá, mas eles não conseguem porque os caras moram na Índia. Uhum. Então eles estão fazendo um crowdfunding pra trazer um ator e uma atriz famosos pra participar do podcast ao vivo. Porra, você me convenceu a ouvir esse podcast. Eu também. Caramba, que podcast maravilhoso. Luigi, Amor de Bollywood, podcast ou filme do SBT? Amor de Bollywood é um filme do SBT exibido no cinema em casa, cujo protagonista é o Adam Sandler. E o Adam Sandler, ele vive um homem de meia-idade, fracassado, que não consegue arrumar namorada, até que uma dessas musas de Bollywood, né, que os filmes de Bollywood tem aquelas musas, aquelas coisas mais ali, começa a frequentar a cafeteria que ele trabalha. E aí ele todo desastrado vai derrubar café ali na roupa típica dela, e aí ele começa a fazer umas piadas racistas, né, de indiano, e aí ela fica nervosa, ela sai, e aí ele, pra se redimir, ele começa a estudar mais sobre a cultura da Índia, e aí ele começa a aprender mais sobre os costumes, e aí ele vai atrás, começa a stalkear a garota, até que no fim acontece tudo aquilo que sempre acontece no filme do Adam Sandler, que é ele terminando o filme com uma gostosa. Cara, eu quero perder essa rodada. Eu quero perder. Eu vou dar o resultado e depois eu vou falar o que eu quero. 2 pontos para o Rafael, dessa vez. Aê! Você foi bem, Rafael, porque Amor de Bollywood é muito nome de filme do SBT. Mas eu vou te dar 2 pontos aqui, porque além de ser um podcast, é um podcast com entrevistas com estrelas e celebridades do mundo de Bollywood. Então, na verdade, caramba, é o podcast que o podcast que você inventou na sua cabeça queria ser. Por isso que eu vou te dar 2 pontos. Mas, se você trabalha na Netflix, por favor, e se você ouve esse programa, por favor, faz esse filme do Adam Sandler acontecer, que o Luigi falou aí. O Luigi abre mão dos direitos autorais. Não, pode ficar à vontade. A Netflix tá com um contratinho aí com a Adam Sandler, aproveita. Então, primeiro que esse filme ele vai filmar o quê? Em 2 semanas. É rápido. Em três assim, dias. É. O roteiro ele escreve em 2 minutos. E o roteiro tá escrito aqui já, é só ir lá e filmar. Não precisa nem fazer storyboard, é só ir pra cafeteria e filmar. Só parar no Starbucks. Eu já te falei, Luigi, da minha teoria de que o Adam Sandler é o Didi Mocó de Hollywood. Como assim? Me explica. Porque faz muito sentido. Cara, ele é um senhor idoso que faz filmes pra crianças. Aonde ele sempre se dá bem e termina com uma gostosa. Ai, meu Deus, sim. É a mesma coisa que o Didi, cara. Sim, cara. Sim. E ele usa aquelas camisetas de manga comprida igual o Didi usa. É. Pode reparar. Não, e ele sempre se dá bem. E ele sempre, tipo, é o cara descolado, assim, é o cara, sabe? Às vezes ele tem uma turma que são os trapalhões dele. Que é o Kevin James e o Rob Schneider, sabe? Aqueles caras lá. É o tipo, de sempre. É, o Kevin James é tipo Zacarias. Entendeu? Os amigos que ele emprega. Exato, o Rob Schneider é tipo o... Conrado. O Conrado. É tipo isso. E ele é sempre o espertão, assim. Ele, todos os caras nos filmes dele são os losers. Só ele não é, entendeu? Ele é demais, ele é o Adam Sandler. É. E ele é legal de ser amigo dos caras. Exato, exato. Então, igualzinho o Didi, cara. É a mesma coisa. E o Didi no final termina com a Xuxa, com a Angélica... É? Essa é uma coisa boa de você ser produtor dos seus filmes, que você pode realizar os seus fetiches, né, com um orçamento milionário, né, e ainda fazer as pessoas assistirem e as pessoas ainda falarem, pô, que filme legal esse com a Adam Sandler, termina com uma gostosa. É, tinha um cara aqui em Brasília, eu já falei dele no podcast outras vezes, mas sempre vale a pena falar, que era o Afonso Braza. Ele era um cara que era bombeiro e cineasta, e ele fez vários filmes. E os filmes eram maravilhosos, assim. Ele era sempre o herói do filme e a mocinha era sempre a esposa dele, porque ele não queria que a esposa ficasse com outra pessoa, entendeu? Então, ela era a mocinha do filme sempre e ele beijava ela e ele podia beijar outras, mas no final ele sempre beijava ela. E, cara, era tão bom, porque ele não tinha dinheiro pra fazer uma locação, por exemplo, sabe? Separar parar um pedaço da rua, ir lá no Detran, organizar e parar um pedaço da rua pra filmar. Então ele filmava cena de perseguição em carro, assim, na rua normal. Os carros passando normalmente. E depois ele passava acelerado. Caramba! Como se os carros estivessem correndo. Só que aí as pessoas que estavam passando também passavam andando muito rápido. Cara, que coisa maravilhosa. Sim. São os filmes do Afonso Braza. São os melhores filmes que você pode ver na sua vida. Cinema independente, tá em alta. Tá em alta. É demais mesmo. Posso ler o próximo aqui? Por favor. Vamos lá. O título é... Luigi, você é o primeiro agora, hein? Vai lá. O título é Galaxina. Galaxina, com X no meio. Galaxina. Tipo uma galáxia. Galaxina. É um podcast ou é um filme do SBT? Galaxina. Meu Jesus amado do céu. Cara, isso tem nome de podcast. Tem nome de um podcast, aquele podcast com 3 nerds de meia-idade... debatendo temas de cultura pop, são fãs de ficção científica, eu não faço ideia do que seja uma galaxina, mas provavelmente deve ser alguma coisa de ficção científica, e aí eles ficam debatendo temas assim, a ciência dos filmes de super-herói, pô, como seria se o soco do Superman acontecesse no mundo real? Será que ia destruir toda a cidade? Será que o Flash consegue correr tão rápido? Eles iam ficar discutindo esses temas, né, de super-heróis, eles iam ficar discutindo se, pô, não faz som no espaço, então por que as navinhas do Star Wars têm som no espaço? E aí tem aqueles puta papo, assim, de nerd, de que, tipo, ah, daí o convidado dessa semana aqui é o Robert Sval, fez, né, pós-graduado em biologia, aí o Robert Sval vai explicar por que o Wolverine não ia conseguir andar com o esqueleto de adamantio, e aí eles iam trazer o Dr. Roberto, que ia explicar por que o Flash não ia conseguir correr sem comer 300 pizzas para ter energia, essas coisas. Eu imagino que é um podcast feito por nerds de meia-idade que tem a missão de explorar a ciência dos super-heróis, assim, tipo, será possível construir a Estrela da Morte? Ah, mas não tem ferro suficiente no planeta Terra. Ah, então vamos ter que colonizar mais. Então essas coisas, eu acho que é um podcast assim, sistema bem importante. Eu acho que tava indo bem, assim, mas ficou meio chato no meio, assim, veio, né? No começo eu tava pensando, pô, eu até ouviria esse podcast aí, mas depois eu pensei, ah não, cara. O cara vai ficar discutindo se faz som no espaço de novo. Vai ficar discutindo pra sempre, é o que os nerds fazem. Rafael, Galaxina, podcast ou filme do SBT? Oh, cara, eu quero muito quebrar a regra, Carlinhos Troll, que eu acho que Galaxina é um cereal matinal. Você ganha uma nave. Vem navezinha de plástico, sabe, dentro do cereal e chama Galaxina. Você aí não tem pode... umas naves assim, zium, zium. Você não pode quebrar a regra que você mesmo instituiu. Droga. Bom, então, só me resta dizer que Galaxina é um filme do SBT, é um filme de ficção científica trash, e que Galaxina é uma heroína que vive num planeta dominado por seres estranhos, mas ela parece um ser humano, mas ela é muito gostosa, usa um biquíni prateado, e é tipo aquele esquema heavy metal, sabe? Aquelas mulherzinhas do heavy metal, só que ela se chama Galaxina. E aí ela é super forte e tal, e combate as iniquidades do planeta, e é super gostosa. Pô, é um filme que daria um bom review no podcast Galaxina, hein? Ou não, porque eles iam ficar falando assim, ela não pode andar de biquíni no espaço, porque ela ia morrer de frio. Não, veja bem, a roupa dela no espaço, o vácuo, não é mesmo o Dr. Robert Svall, especialista em vácuo do espaço? É isso aí, é impossível, esse filme tá cheio de erros científicos, né? Vai ser assim, ia ser legal, cara, um debate. Espero que seja os dois, um podcast e um filme. Um podcast inspirado no filme. Eu vou dar um ponto pro Rafael de novo. 3-0. Pode pedir música no Fantástico. Galaxina é um filme do SBT, mas você tava quase indo. Você tava indo no caminho certo de acertar o plot também, mas na verdade é uma... porque ele é um filme trash de espaço, mas ele é uma tripulação da nave policial interestelar, que eu acho que ela se chama Galaxina, é enviada para recuperar um misterioso cristal, a Estrela Azul. Esse filme deve ser maravilhoso. Pô, imagina. Eu imagino. Mas não é melhor que o que eu criei. O problema é que não existem tardes o suficiente, tardes livres o suficiente pra gente ver todos esses filmes e ainda acompanhar o resultado da telecena no meio. Agora não é mais telecena, é o Jequiti. Você não precisa nem esperar a propaganda que ele aparece nos 5 minutos e não piscando assim, piu, Jequiti. Posso falar o próximo? Vamos lá. Os Arqueiros. É só isso. Os Arqueiros. Arqueiros. Podcast ou filme do SBT? Os Arqueiros é, obviamente, um filme da SBT, que só passa à tarde, nunca passou à noite esse filme, porque ele não teve nível para chegar no cinema em casa. E ele é tipo um primo pobre dos Três Mosquiteiros. Tem três caras na Inglaterra das antigas, que usa sapato de pano pontudo, e eles são arqueiros. E eles combatem o mal e salvam donzelas. E eles às vezes são um pouco engraçados, brigam um pouco entre eles. Tem um deles que é meio gordo, tem outro que tem problema com bebida, e tem o outro que pega as gatinhas. E são os três arqueiros. Ok. Luigi, Os Arqueiros. Os Arqueiros, tá. Podcast ou filme do SBT? Cara, eu acho que é um filme do SBT, mas que ele não passava no cinema em casa, não. Ele passava no. Como que era aquele de sexta-feira? Tela de Sucesso. Tela de Sucesso. E Os Arqueiros é mais um filme do Adam Sandler. É uma comédia onde o Adam Sandler consegue trazer todos os amigos dele. Então é uma espécie de Robin Hood, assim, uma comédia. E aí o Adam Sandler, ele tá treinando arco e flecha. E aí ele dispara uma flecha. E essa flecha atinge o vestido de uma moça e finca numa árvore, assim, dela fica presa. Ela, oh, meu Deus, ela tenta sair, rasga o vestido dela. Aí o Adam Sandler vai e faz um monte de piada machista, tenta esconder. Não, não se preocupa, tá. Leve aqui o meu chapéu de arqueiro. Dela coloca na frente da saia e sai assim. E aí o filme é ele convocando os outros amigos dele. Aí ele descobre que ela é uma princesa. E aí ele vai lá para os amigos dele. Enfim, ele vai terminar com uma gostosa. É isso. Ele escreveu todo esse roteiro porque ele queria beijar uma gostosa de Hollywood que ele ainda não tinha beijado. E aí ele desenvolveu esse incrível roteiro. E o papel da vai ser a Scarlett Johansson, porque é a última que falta pra ele beijar. O Andrew Barrymore, né? Ele já beijou várias vezes. Várias vezes. Acordei com uma vontade de beijar a Scarlett Johansson. Como é que eu faço? Já sei, vou inventar um filme aqui. Os Arqueiros, eu sou um arqueiro, eu dei uma flechada. Aí você convida ela pra participar do filme, paga um cachê e é isso. Eu gostei muito da cena que ele prende o vestido dela numa árvore e ela tira e rasga. É, vai ter aquelas musiquinhas assim, tipo, como é? Pam, pam, pam, pam. Ai, meu Deus, como agora? Ai, sei o quê? Ai, você rasgou o meu vestido. Você sabe com quem você está falando? Não, não, sei o quê. Eu vou mandar o meu pai te decapitar. Oh, não, não faça isso. Eu sou o Adam Sandler. Olha, tenho 40 anos e acho como se eu tivesse 20. Ai, eu tomo meu chapeuzinho. Aí ela vai colocar o chapeuzinho. Aí a câmera vai, assim, aí ele vai dar um zoom bem na cara dele, assim, e aí vai sair uns coraçõezinhos, assim, piu, piu, piu, piu, igual era no CQC, assim, piu, piu, piu, piu. E aí, essa é a história do arqueiro Adam Sandler, e ele vai reunir o Rob Schneider, os outros amigos dele. Provavelmente vai ter o Ben Stiller também, vai ter uma galera aí bem da hora, assim. Vai ser incrível. Eu assistiria esse filme totalmente. Também, de novo, Netflix, por favor. Se você trabalha na Netflix, mesmo que você trabalhe na área de atendimento ao cliente da Netflix, faz essa ideia chegar na pessoa certa. Porque, porra... Tudo é possível nas mãos de Adam Sandler. Entendeu? O Adam Sandler, ele é um ícone para a juventude, que ele passa uma mensagem que mesmo você sendo um merda, você sendo feio, você pode conseguir uma gostosa. Porque é verdade. Isso que importa na vida. É verdade. É uma mensagem então, bonita, assim. Se você se olha no espelho e fala, caramba, eu tô acima do peso, tô ficando velho, nossa, meu rosto é um horror, parece uma chuteira de tão feio, mas, pô, o Adam Sandler me ensinou que é só eu acreditar que eu vou conseguir uma gostosa, é isso que importa. E aí, é isso que ele vai fazer todos os dias, tentar pegar uma gostosa. Bom, vocês dois erraram. Os Arqueiros é realmente um podcast, e ele é um podcast da BBC, a descrição dele é uma comédia rural, é só isso. Caramba. Então nem a BBC ganharia 2 pontos nessa rodada. É impressionante, né? O Adam Sandler é mais interessante. Desculpa. Tá bom, rodada final então, hein? Valendo 1 milhão de pontos. Tá 3-0 pro Rafael. Luiz, é agora. Ah, eu sou um fracasso em jogos. Eu disse que a minha vida é a pior piada que eu faço. Luiz, agora você é o primeiro então. Então vai. O título é Os Fantasmas Não Transam. Caramba, velho. Isso é um podcast? Ou cara, um filme isso, parece uma, paródia pornô. Um spoof title, né? Caramba, isso parece uma paródia pornô. Cara, já sei, tipo isso é um filme... Do Beetlejuice, né? Beetlejuice pornô. Isso é um filme do Adam Sandler, que ele sofreu um acidente e voltou como um fantasma. E aí ele tá a caminho do purgatório e ele tropeça numa fantasma. E aí ele fica tentando se conciliar com as fantasmas, aí vai dar um close na cara dele, ele vai estar apaixonado pela fantasma, e ele vai passar o filme todo tentando comer a fantasma, e aí Deus reconhece o esforço dele e devolve a vida pra ele e pra a fantasma, e aí ele termina junto com a gostosa. Esse é o filme. Ok. Rafael, tudo pode ser um filme que eu assistiria do Adam Sandler. Tudo pode ser um filme do Adam Sandler, essa é a grande magia da vida. Rafael, Os Fantasmas Não Transam. Agora pra vitória ou pra derrota, hein? Filme... Então. Ou podcast? Eu acho que é um filme do SBT que passou de madrugada e ninguém viu. Uhum. Porque era um filme dinamarquês do Lars von Trier. E é um grupo de pessoas loucas, drogadas, né? Dinamarqueses, loiros gigantes, drogados. E eles não levam nada a sério, eles vivem se espancando e se drogando e correndo pelados, que é só pra correr pelado que existem os filmes do Lars von Trier. Tem uma mensagem no final que, assim, todos eles são loucões, né? Fazem uma suruba doida e tal. Só que um deles morre de overdose durante uma suruba. E aí você fica pensando que, porra, fantasmas não transam. Não valeu a pena essa loucura. Pô, profundo, hein, cara? Caramba! Nossa, mas o Adam Sandler ainda é melhor. Muito melhor. Bom, por definição, todo filme do Adam Sandler é melhor que um filme do Lars von Trier. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 500 mil pontos pra cada um e com isso o Rafael é o grande campeão dessa rodada. Muitas palmas. Porque os dois acertaram que é um filme do SBT, mas ninguém acertou o plot. Se bem que o Luiz chegou mais perto, mas eu acho que seria injusto. O plot é muito melhor. Aqui, em todos os que a gente fez aqui, o Luiz superou o plot verdadeiro do filme com a ideia de filmes do Adam Sandler. Porra, muito bom. Muito a, gente, bom. A gente tem que fazer um outro que é filme do Adam Sandler ou podcast. Faz sentido, cara, faz sentido. Mas esse aqui você não superou, porque o filme do SBT é melhor. É o seguinte. Não é possível. Scott, o nome do cara é Scott. Scott se mata após um ataque do coração debilitar seu corpo, mas volta como um fantasma para convencer sua linda esposa a matar um jovem para que Scott consiga possuir seu corpo e ficar novamente com ela. Não é maravilhoso? Excelente. Isso é um filme? É um filme do SBT. Ele passa... Caramba, cara, o SBT tá sem pudor nenhum, meu Deus do céu. Caramba, cara, que fantasma. Guarda esse pinto, cara, você não precisa mais dele. E aí o título, Fantasma no Trans, é porque ele quer voltar pra transar, é isso? Ele quer que a esposa dele mate um cara pra ele ocupar o corpo do cara e transar com ela. Caramba, que tarado. O fantasma tá... porra, eu imagino que seja uma esposa belíssima, né? Não é à toa que o Adam Sandler termina com ela no final do filme. Antes da gente ir para as histórias, Rafael, parabéns pela sua belíssima vitória sobre o Luigi, que é um podcaster, devia ter saído melhor, mas... Ah, infelizmente não deu para mim. Mas antes da gente ir para a pauta, eu quero lembrar vocês que você pode ter camisetas do GugaCast. E a gente tem uma camiseta que é podcast ou filme do SBT, onde a gente tem vários títulos que já passaram por esse jogo maravilhoso. E tem mais outras 45 camisetas lá. Tem um monte de camiseta com o nome do capeta. Tem a camiseta do Ar de Rainha, Jeito Malandra. Tem a camiseta de podcast ou novela. Tem um monte de camiseta lá. Vai lá e compra umas camisetas pra galera. Beleza? mitoucamisetas.com.br/GugaCast. Vamos pras histórias? Bora! Ok, primeira história. Luigi, você é o nosso convidado, você pode ler a primeira história. Então tá bom, vamos lá. É a história do Guilherme de Almeida, é o Show Free com tudo pago. Vamos lá. Olá, meu nome é Guilherme de Almeida, tenho 26 anos, sou de Hortolândia, São Paulo, e os nomes dos envolvidos podem e devem ser lidos. Legal. Sim. Minha história é sobre um dos shows que eu nunca esquecerei, por todas as suas particularidades, um show que uma amiga de trabalho ficou falando por meses, mesmo comparecendo sempre que o artista estava na cidade. Juliano adora Engenheiros. Eu acho que a pontuação tá um pouco estranha, mas ele, tá dizendo, ele quer dizer assim que a Juliana adora Engenheiros. Engenheiros Havaí, tá. Entendeu? Tá. Entendeu? Caramba, eu já tava achando que era o nome de uma banda. Juliana adora Engenheiros. Banda indie de São Paulo. Aí. Como podcast. Podcast ou banda indie. Mas principalmente Engenheiros do Havaí. E adora muito mais o Humberto Gessinger. Queria fazer um show na região em algumas semanas. Ok, parabéns pra ela. Ela comentou a respeito e ficamos conversando sobre as músicas e Humberto. Caramba, que gostoso ficar conversando sobre o Humberto. O cabelo dele. Pô, e o Humbertão tá cada vez mais bonito. Que até então não conhecia muito bem. E nem mesmo sabia que algumas músicas famosas não eram deles. Perguntei se ela queria companhia para o show. Afinal, não tinha nada pra fazer e ela ia sozinha. Ela disse que sim e logo perguntei aonde comprava os ingressos. E ela prontamente disse... Deixa comigo, não se preocupe com isso. A frase veio com tanta certeza que achei ok nem questionar. Então tá bom, vamos lá. Isso é perigoso, não questionar é sempre perigoso. A gente precisa sempre ter o benefício da dúvida. Eis que chega o dia, já estava a par de todas as músicas que não conhecia. Olha, ele fez um intensivão, cara. Aí. Puta, é igual ele o cara estudou. Que vai ver... Pô, é igual o cara que vai ver o filme do Vingadores novo aí, faz maratona no filme da Marvel, já vai preparado. Isso aí, tem que fazer intensivão. Tu não pode passar vergonha, imagina se lá na frente do palco lá, aí entra o cantor, o cara começa a cantar a música, e aí nisso vem a câmera da Globo e aponta pra tua cara e você tá cantando tudo errado, a letra deve ser constrangedor. Você tem que saber cantar. É muito ruim. É tipo as bailarinas do Faustão. Vocês já viram? Vocês assistem o Glorioso Domingão do Faustão? Claro. Aí tem o Dig Dong lá, e vem aqueles artistas do Guaraná com rolha. E aí o cara começa a cantar uma música assim, e aí a câmera foca nas bailarinas, assim, e a chance delas brilharem, né? Uhum. E aí elas precisam fingir que sabem a música, e aí tipo, é assim como meio que tentando. Ah, é muito constrangido. É o melhor momento. Mas é impressionante que elas têm uma coreografia para cada música, né? Eu fico impressionado com a memória das bailarinas do Faustão, que elas treinam toda semana novas coreografias para músicas desse pessoal do Guaraná com Rolha aí, que aparece no Ding Dong. Nossa, é são as músicas, assim. É porque é música de todo tipo, é uma música dramática, triste, assim, fica, sei lá, uma música MPB de 40 anos atrás, e o cara tá falando que perdeu a mãe, e elas estão lá, toda na coreografia. É. Porra, é muito. É um empenho. Eu sempre dizia, assim, que nas antigas, se o Legião Urbana fosse no Faustão, e com as bailarinas do Faustão, aí ele ia começar a cantar assim, né? Parece cocaína, mas é só tristeza. Aí elas iam fazer assim, apertar uma narina e se sugar com a outra, e depois passar o dedo no olhinho dizendo que tá chorando. Ai, caramba, com certeza elas iam fazer isso. Com certeza. A coreografia do Legião Urbana. É bem dramatizada, é bem dramatizada a coreografia. Tá, e aí, vamos lá, ele fez um intensivão. Já sabia tudo sobre os caras, inclusive sobre o cara. Estava prontinho para cantar com a plateia. Olha, né? Caramba, esperto, não vai passar vergonha. Bailarina, ele ensaiou. Estava na casa dela, nos preparando para ir, e ela disse: coloca a camisa preta, de preferência sem estampa, jeans e tênis. Se veste como o Danilo Gentili, né, basicamente. Pensei comigo, normal, né? Não tem nada demais, não precisava nem falar. Ó, normal, só que é rock, mano. Eu vou de camisa preta, não me vem pedir camisa florida, não. Tô maluco. Saímos às 4 da tarde da casa, o show só iria começar às 10 da noite e era a menos de 30 minutos de distância. Perguntei pra ela, Ju, mas por que tão cedo? Não começa só às 10? Aí ela respondeu, sim, só às 10 para os pagantes. Nós não vamos pagar, só me segue que tá tudo certo. O só me... Que frase desgraçada! Caramba, cara, que frase lazarenta. Quando você ouvir isso, só me segue que tá tudo certo, vá pra outra direção, o mais rápido possível. Não pergunte... Que antecede a tragédia, né? Eu sei o que eu tô fazendo, eu vou pegar esse atalho. Cara, confira em mim. Isso é frase de cara que tá perdido. Você fala assim, ô, coloca o endereço no GPS que você vai se perder. Cara, só me segue que tá tudo certo. Eu vou na frente, vocês vão atrás. Aí a família inteira tá indo pra praia e se perde. É sempre assim. Minha cabeça não conseguia deixar de pensar que isso não poderia dar certo. Não tínhamos ingressos e não conhecíamos ninguém que pudesse nos colocar pra dentro. Como não iríamos pagar? É porque, ele, tava, é porque no... ele foi de cosplay de Danilo Gentili. Foi essa parada. É, ele ia chegar lá e fazer uma piada com o PT e tal. E ia entrar na hora. Eis que chegamos ao local do evento, nós dirigimos à entrada, uma mulher na portaria aparece, para ao lado do carro e Juliana diz com a cara fechada, como se não tivesse sorrido nunca na vida. Tarde, estamos com a equipe do Humberto. Não é possível, cara. Não é possível. Eu do outro lado só penso, what the fuck? Olho pra frente e mantenho a postura. A mulher simplesmente vira a cabeça em um sinal de ok. Meu Deus do céu, abre o portão e pronto, estamos dentro. Estacionamos. Porra, o carro, sensacional. Caramba! Ela ainda estacionou dentro. Não só ela não pagou, como ela não pagou pra estacionar. Caramba, cara, teve que lidar com flanelinha. Mano, meu Deus do céu. Saímos e ela disse, viu só, já estamos dentro. Agora vamos lá conhecer o pessoal e sentir isso. Ah, não. Não, caralho. Não é possível, cara. É aquele quadro impostor. Não, não é possível. Porra, parabéns. Entramos no local, ninguém nos questionou. Ela acenava e eu copiava atrás. Mano, eu imagino ele suando frio por dentro, assim. Ali já estava achando aquilo tudo muito louco, mas legal demais. E o modo tutorial se ativou automaticamente. Já era um membro da equipe do Humberto Gessinger e estava ali para auxiliar. Vimos alguns ajustes de equipamentos, alguns minutos de ensaio, até que ela olha e vê a mesa de som lá no fundo e se dirige para lá. Caramba, ela cara, tá abusando já também, né? Não, não, aí já tá abusando da sorte. Porque não basta simplesmente ganhar estacionamento, entrar e tá acompanhado do cosplay do Dani Gentile, e ainda quer fazer mixagem só ao vivo. Chegando lá, um técnico de som todo concentrado, nem sequer notou a nossa... Pô, o engenheiro tem a pior produção e segurança da história, né, cara? Caramba, velho, ela simplesmente entrou, estacionou, foi mexer no som, nem sequer notou nossa aproximação, até que ele se vira, olha uma vez, olha duas e diz, Ju, ah, não é possível, você por aqui, que legal, que surpresa agradável. Ah, não, tá, explicou tudo, então. Ela era conhecida pela técnica de som, não lembro o nome do cara, que descobri que trabalhava com o Humberto há anos, e naqueles minutos de conversa, eu fico sabendo que ela... já faz isso há anos. Ah, caralho! Entra em um show se passando pela equipe, já conhece a todos e é adorado pelo caralho, pessoal. Caralho, sensacional. Mano, isso não é possível. Oh, mas isso não. Dá um filme da dança. Isso dá um filme da dança. Um filme da dançando. Não, mas Abidão, já parou pra pensar que esse cara é o engenheiro dos engenheiros do Havaí? É tipo o engenheiro de som dos engenheiros do Havaí, é o engenheiro dos engenheiros. Muito bom. E, pô, só pode ser engenheiro mesmo, porque, caramba, né? Pra prestar atenção no trampo dele, simplesmente surge uma pessoa e ele tem como membro da equipe. O papo vai e vem, o ensaio ocorre, os ajustes são feitos, tudo fica pronto. Então ele se apronta para ir para o hotel onde iria descansar antes do show. Na saída, o chefe de segurança é visto pelo nosso amigo técnico, ele o chama e diz: Hey, essa é a Ju e esse é o Guilherme, eles são parentes do Humberto. Cara, foi evoluindo, velho. No próximo, ela já virou filha. Ela tá no show, é? Para o show. É, no próximo, ela próximo, toca ela... guitarra. Acabou. Ela vai cantar. E vieram acompanhar o show de hoje. Apresenta eles pra equipe e libera acesso deles, por favor. O chefe de segurança prontamente responde ok. Caramba, cara, que história surreal. Nos entrega as pulseiras e sai apresentando para todos os seguranças, pede que todos nos deixem ir e vir como quisermos, afinal era um parente dos caras. E como falta algumas horas para o início do show, fomos para um outro palco que não seria utilizado no dia. Achamos um lugar e ficamos lá, descansando. Que mamata, cara. Os caras... Só faltou eles exigir camarim. Alguns minutos antes do show, a entrada do pessoal é liberada e a casa começa a lotar e ficar mais movimentada e barulhenta. Saímos de onde estávamos para achar um lugar legal para assistir o show. Eis que o chefe de segurança nos vê de longe, nos chama e fala: Esqueci de falar pra vocês, mas lá no camarote tem bebida e comida. Se quiser alguma coisa, é só pedir e mostrar a pulseira que eles vão liberar você nas facas. Que demais. É, isso aí é o típico abusar da sorte. Eu espero, eu juro por Deus, Juliana e Dani Gentili cosplay. Eu espero que vocês se deem mal no final dessa história, porque a gente não pode abusar da sorte. Eu tô torcendo, eu tô lendo e orando a Deus pra que o pior tenha acontecido. Espero que no final do show vocês tenham sido expostos assim no palco como exemplo de como que a gente vai combater a corrupção se a população quer entrar de graça no show. E aí vai mostrar vocês como exemplo. Porque não adianta o Sérgio Moro prender bandido, se você vai ser, espero que seja isso. Olhamos um para o outro, aquela sensação de não pode não, ser não. Real bem. Sabe o que ia ser maneiro? Ia ser maneiro se todo mundo apontasse pra eles fazendo um gesto de metralhadora assim, sabe? E começasse ratatatá, ratatatá. Não, tem que ser uma coisa mais quinta série. Era assim, vamos vaiar agora, né? Todo mundo coisa feia. Olhamos, continuando aqui a história surreal, olhamos um para o outro e aquela sensação de não pode ser real veio a mim. Então não pode ser real, você tem que acreditar que isso é mentira e fica na sua, cara. Dali pra frente só aproveitamos, bebemos de graça, comemos alguma coisa e saímos e entrávamos no camarote. Vimos o show lá de cima junto com a plateia e só pra causar um pouco de inveja também na frente do palco sem sermos impedidos pelos seguranças. O show foi muito bom, cantamos e gritamos muito e aproveitamos ao máximo toda a liberdade que nos foi dada. Inclusive, ficamos após o show, conversamos com o pessoal e levamos algumas lembranças de volta pra casa. Lembrança de volta pra casa? Que lembrança? Levou cadeira do lugar? Só levou o sanduichinho de preso de queijo que tava lá no camarim. Colocou tudo no bolso, assim. É isso, uma história de show que acontece antes dele. Valeu pelo excelente podcast, que hoje é um dos meus favoritos e aquele que vai sempre ao topo da lista quando publicado. Cara! Guilherme. Mas você sabe que essa história é verdade? Porque eu já fiz a mesma coisa? Já? Se passou por um conhecido do Engenheiros da Bahia? Não, foi melhor. Na verdade, acho que eu já contei essa história aqui no outro episódio de shows, mas eu vou falar de novo. A gente tinha um amigo, e esse amigo, ele ia em todos os shows. Ele tinha um esquema, era o mesmo esquema dessa menina. Quer dizer, era a mesma ideia do esquema dessa menina, mas era um pouco diferente. Ele ia na porta do hotel e falava que era do fã-clube. Aí ele falava, aí ele ia lá, tirava foto com os caras e falava assim, pô, legal, então boa sorte lá no show, hein? A gente não vai ver dessa vez que a gente tá sem ingresso. Aí a banda fala assim, porra, como assim sem ingresso? Vem com a gente. E aí a gente entra e rolou isso, cara. A gente foi no show dos Titãs e aí a gente fez isso. Ele falou, ó, a gente vai lá no hotel... E falou a mesma coisa que ela, deixa comigo, deixa que eu faço tudo. Aí a gente ficou na porta do hotel, assim, umas 2 horas esperando o Titãs descer. Quando o Titãs desceu, ele foi lá e ele tinha uma pasta, sabe essa pasta de plástico, assim, de envelope? Com um monte de foto do Titãs, coisa tipo de reportagem, sabe, recortada, coisa assim. E é só isso, isso é o fã-clube, entendeu? E tinha um nome escrito assim na pasta, sabe, tipo Titanomaquia, cabeça de dinossauro, sei lá, fã-clube, entendeu? Qualquer coisa assim, fã-clube Sonífera Ilha, não sei. Aí, Deus, ele só chegou e falou assim, pô... Clube oficial de Piracicaba. É, aí ele só chegou e falou assim, não, a gente é o fã-clube dos Titãs e tal. E aí a gente foi lá, conheceu todos os caras, conheceu o Paulo Miklos, Nando Reis, falou, caralho. E aí o cara mandou essa. Ele falou assim, pô, então tá, boa sorte lá no show, porque hoje a gente não vai poder ver, a gente ficou sem ingresso e tal. E aí, na hora, o Paulo Miklos falou, de jeito nenhum, vocês vão com a gente. Só segue a gente aí, vocês estão de carro? A gente falou, então segue a gente aí. Aí a gente foi... A gente foi seguindo a van... Né? É, tinha uma van branca daquela, assim, sabe? O Titãs tá tão carente de fã que eles abraçam... Não, cara, não. Isso foi, na época, isso foi na época que eles estavam no auge, cara. Foi a turnê do disco Domingo. Foi... Eles estavam bem, cara. E aí foi isso. A gente foi seguindo a van. Aí parou, assim, tipo, numa entrada de estacionamento. O cara colocou, assim... Deu pra ver o cara colocando a cabeça pra fora e apontando pra gente atrás, assim, sabe? Aí o segurança só fez assim, pode entrar. E aí foi isso. A gente entrou. Assistiu o show inteiro. Foi do caralho. E esse cara falou que ele já fez isso várias vezes. Ele vai em todos os shows, ele vai desse jeito. E, assim, é legal porque ele não tá fazendo nada de errado. Ele nem... O mais brilhante é que ele nem pede o ingresso. Entendeu? Ele vai lá... Tira a foto, dá parabéns e manda um. E tipo, joga a isca. Ele não fez nada errado, ele não enganou ninguém. É diferente da Juliana aqui. Ele foi convidado, de verdade. Sacou? Não, isso é verdade. O dele é mais honesto, é mais moral. Não realmente é. Aceito. Só não é honesto porque ele não é realmente do fã-clube, né? Ele inventou um fã-clube ali na hora, mas de fato ele foi convidado. Nem existe fã-clube de Titãs, então ele é só mais um fruto da imaginação de Titãs achar que é um fã-clube. É. Vai ver, os caras ficam emocionados, cara. Então é uma boa tática. Você jovem que quer entrar em show, começa a pensar em artista carente. E começa a fazer esse tipo de tática. Um dia antes imprime várias fotos do artista, coloca numa pasta e vai lá, inventa o nome do fã-clube. Bom, mas a Juliana foi sacanagem, cara. Porque assim, ela enganou, ela mentiu, né? Num país corrupto, ela foi não, agora. E aí, não, e usufruiu do show, sabe? Pista premium, camarote, puta, né? Estacionou o carro embaixo do palco, ficou na sombra. Só faltou jantar na casa do cantor, mais nada. Ser convidado pro Natal, tá ligado? Cara, ô, vamos passar o Natal lá em casa, isso é muito da hora. Obrigado por tudo que você faz aí na técnica. Olha só, vou lançar um desafio aqui. Se você tiver a manha de fazer a estratégia do fã-clube e mandar uma foto pra gente com o artista e uma foto de você no show e mandar a história, eu garanto que a gente lê o seu e-mail aqui no programa. Mas eu preciso do seguinte, eu preciso de provas. Eu preciso de uma foto de você com o artista, qualquer artista, e segurando a pastinha com recortes e uma foto sua dentro do show. A gente vai ler o e-mail aqui. Se você quiser usar a estratégia do fã-clube, vai lá. Rafael, lê a próxima aí. Lê sim. Olá, Guga, Rafael e possível convidado. Olha aí, Luiz, você ganhou um olá. Possível convidado, olá. É. Meu nome é... Sou de Ponta Grossa, tenho 18 anos e redijo-me a vocês para contar uma história um tanto quanto maluca que aconteceu ano passado, 2017. Sim, mesmo ano da morte de Toninho Mendes e Horácio Guarani, para melhor localizá-los. Eu não me localizei direito. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2017? Então, 2017 foi o ano do galo, né? O ano chinês do galo, é isso? O ano chinês do galo, claro. Ah, é, eu me localizo melhor pelo calendário chinês, mas o que mais aconteceu? É, teve também aquela parada que fizeram com letra de Hollywood e ficou Hollywood. Uhum. foi legal. Também um eclipse solar foi visto em partes da América do Sul e da África. É mesmo? Mesmo. Eu não lembrava disso. É, então... A sonda Cassini entrou em Saturno e foi destruída na atmosfera. Lembrei. Após entrar na órbita do planeta desde 2004. Aham, lembrei, no momento que ela foi destruída. Ok, tá, continue. Ela entrou em 2004, ficou esperando, quando entrou, ela foi destruída. A gente ficou aí 13 anos esperando isso, é mesmo. Foi, todo mundo acompanhando. A gente tava até contando, né, putz, já faz 13 anos aí destruiu, é. Ok, continue. Caramba, só tragédia em 2017. Ainda morreu o Toninho Mendes, cara. Aí é foda. Tudo começou quando me deparei com o inacreditável anúncio da banda Nervosa e mais duas bandas de thrash metal em Curitiba. Mal podia acreditar, pois já curtia a banda há um certo tempo, era muito fã. Pedi para que meu irmão, que mora em Curitiba, me comprasse o ingresso, pois seria mais fácil. E no dia do show eu pagaria, pois era ele quem iria me hospedar e me guiar pela cidade. Um mês depois... Lá estou, junto com os meus amigos, bebendo muito na frente do clube em que aconteceria o show. Planejávamos beber por ali mesmo, já que os seguranças não permitiam que as pessoas saíssem do clube uma vez que entrassem. Eram apenas 20 horas. Os shows começariam às 23. Às 23 horas, quando entramos no estabelecimento e os shows começaram, todo o nosso grupo de amigos estava alterado demais. As primeiras bandas atenderam a nossa expectativa. Era bem mais ou menos. A cada momento só aumentava a minha ansiedade para a banda principal. Embora na maioria do tempo as bandas de abertura não serem tão boas, tocaram Angel of Death do Slayer e foi aí que nosso grupo de bangers entrou no mosh que ia começando. Não foi nada muito violento. Estava tudo normal para um mosh ao som de Slayer. Porém, eis que tropeço e derrubo um homem que estava por perto. Levanto e peço desculpas, enquanto estendo minha mão para que ele levantasse, ao mesmo tempo em que noto que o homem em questão tinha algumas suásticas tatuadas no braço esquerdo. Tá, velho. Putz. Usava um pano vermelho no braço direito e era careca. Nossa, que ótima pessoa pra você trombar, né? E derrubar, né? Trombar, o que ele tá falando é um mosh pit. É aquela rodinha aqui com a galera sim, se tapeando na frente do palco. É o lugar certo pra você encontrar essa galera aí. Você encontrar um nazista. Pô, ótimo momento, ótima oportunidade. Foi aí que meu coração bateu mais rápido. Era um neonazista. Ao ver meu braço estendido, ele nega a ajuda e levanta sozinho. Me encara, expressa raiva em seu rosto e me empurra. Usei o embalo do empurrão para fugir daquela situação. Aí sim ele... ele soube usar o golpe do isso adversário é um a seu favor, né? Legítimo. Isso é um covarde raiz. É desse tipo de covarde que a gente precisa. É um covarde que aproveita o impulso do empurrão e corre. Pô, quantas vidas não seriam desperdiçadas se os covardes agissem como covardes e não como supostos valentões. Se você nasceu pra ser covarde, siga sendo covarde. Se alguém te empurrar, aproveita o embalo e corra. Porra, que cara inteligente. Alertei meus amigos. Pedi para que ficassem perto de mim, pois realmente estava muito assustado e assim segui a noite. todos meus amigos à minha volta para que não houvesse confusão. Então cometo um erro absurdo. Saio de perto deles e vou ao banheiro. Após fazer minhas necessidades, vou em direção à pia, quando me deparo com um careca que havia derrubado e mais um amigo, que era praticamente igual a ele. Meu coração volta a bater rapidamente, porém decido agir naturalmente. Mas quando vou sair do banheiro, eles simplesmente começam a me atacar. Eu paro e digo: "Que foi, mano?" Enquanto faço o gesto universal para "What the fuck, dude?" Eles parecem não querer dialogar e me atacam novamente. Eu desvio. Luto desde os 7 anos de idade. Já pratiquei Hapkido, Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe chinês e principalmente Taekwondo. Caramba, o moleque foi desde os 7 anos empurrado pra praticar luta. E tava fugindo isso. Aí, pô, eu não gostei desse covarde. É um covarde preparado, né? É. Ele não é covarde, ele só não queria briga, cara. Do Taekwondo, arte marcial na qual sou faixa verde. Portanto, lutar seria easy peasy lemon squeezy. Mas havia o detalhe da minha embriaguez, que tornou tudo difficult, difficult, lemon difficult. Para piorar, um deles tirou uma faca. Sim, ele levava uma faca ao evento. Ultrapassava definitivamente do tamanho de um canivete. Me senti intimidado e fui andando para trás lentamente. É, que bom que ele treinou o Hapkido, Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe chinês e principalmente Taekwondo para andar para trás lentamente. É, porque não tinha ninguém luta de faca nessas coisas, né? É. Ele avançou em minha direção e cravou parte da faca na coxa. Caralho! Meu mano! Dei um grito de dor e desespero quando percebi que a adrenalina tomou conta das minhas atitudes. Peguei a faca, tirei da minha perna, joguei para o lado, dei um soco na cara do agressor, em seguida dei um chute arromba porta, ou This is Sparta, no tórax do segundo. Isso foi suficiente para que eu pudesse correr dos agressores. Corri em direção ao banheiro do segundo andar. A minha intenção naquele momento era parar meu sangramento, pois não queria ir ao hospital. Não queria Caralho. Perder o show de uma das minhas bandas favoritas. Caralho, Caralho. Que moleque maluco. Meu Deus. Lá eu consegui analisar o corte, que não foi tão fundo para minha sorte. Como um bom estudante de biologia, sabia que um corte naquela região só seria muito grave se perfurasse a artéria femoral ou a veia femoral. Cortei um pedaço da minha meia com os dentes. Caralho. Para minha sorte, a meia era fina e elástica. Ele é o MacGyver, né? Chuck Norris. É o Chuck Norris. Agora virou Chuck Norris. Mudei de opinião sobre ele, cara. O cara é um guerreiro. É, porra. Guerreiro. Pô, garanto que ele pegou o sangue da perna e ainda passou no rosto, assim, ó. Igual o Schwarzenegger, assim, nos dois dedos, assim, na cara, assim. Vou pra guerra agora. Chegou no bosque dando pau, porrada em todo mundo. Para minha sorte, a meia era fina e elástica. Em seguida, eu tentei colocar a meia em volta da minha coxa e fazer um tipo de curativo, mas a meia arrebentou, não deu certo. Era só mais uma ideia bem burra. Resolvi deixar o corte do jeito que estava. Apenas joguei água e desci para encontrar meus amigos novamente, que naquele momento estavam preocupados comigo. Resolvi não contar sobre o desfecho, pois Caralho. Iriam me obrigar a tomar a óbvia decisão prudente de ir ao médico. Ninguém notou o corte da minha perna, pois estava escuro e eu usava uma calça preta. Após alguns minutos, o show principal começa. As cortinas se abrem e lá estavam Fernanda Lira, Pri Camaral e Luana D'Ameto. Me senti maravilhado com aquele som animal. Fiquei o mais à frente possível para ver e sentir aquele espetáculo que o Power Trio fazia naquela noite. Curti muito o show e valeu a pena a dor de pescoço do outro dia provinda de tanta bangação. Naquele momento, me tranquilizou um pouco ao ver os dois nazistas bêbados demais caídos no show. Sabia que eu poderia curtir o show tranquilamente e me era estranho o fato de terem ficado muito bêbados tão rapidamente. No meio do show, vejo que a guitarrista vai jogar a palheta e eu vejo tudo em câmera lenta e grito: "Dá pra mim!" Me atiro à frente e apanho a palheta no ar. Isso me deixa feliz pra caralho. Em seguida, comemoro e guardo a palheta em meu bolso como se fosse um tesouro. Ia ser maneiro se ele tivesse guardado dentro do corte da perna, né? Nossa, ia ser foda, cara. Uma hora depois que o show, ou espetáculo, melhor falando, havia acabado, eu vejo a vocalista e a baixista da banda descer e falar com aquela galera. Minha reação automática foi de ir lá pedir pra tirar uma foto. Falei pra ela o quanto a banda dela me fazia melhor e me ajudava a expressar a raiva dentro de mim. E que se não fosse por elas, a rotina seria bem pior. E também não daria pra aguentar facadas na coxa, né? É, aí ele põe a foto dela aqui. Desculpem-me por algum errinho aí no texto, agradeço a vocês. Fazem um trabalho sensacional e são os caras mais fodas da podosfera. Pô, que maneiro. Qual é o nome da banda? Eu vou procurar aqui. Nervosa, tem no Spotify. Ele falou lá no começo. Você viu qual que é a mensagem desse texto, né? A mensagem final é só que um nazista, né? Não corra. Eu mudei de... Não, e se o nazista te empurrar, não corra. Não aproveite mais. Só que um nazista. nazista. Não perca a oportunidade de socar um nazista assim que você tiver uma. E se você levar uma facada na coxa, curta o show e depois você curta vê o que faz. Pegue o sangue na sua coxa, espalhe pra sua cara e vá curtir o show. E guarda a palheta no buraco da facada. Pô, só faltou isso pra fechar com chave de ouro. É, também o cara faz 40 tipos de luta, pô. Nem cara, o Van Damme luta tanto assim. Teria sido maneiro se ele tivesse mandado um golpe do Karate Kid nele, né? Tipo, levantaram a perna. Levantaram a perna cortada e batesse com a outra. E aí teria sido a redenção total. Isso, aí as bandas que estavam tocando thrash metal iam começar a tocar. I am the man who will fight for your honor. Salve, amigos do GugaCast. Me chamo tenho 34 anos e sou cozinheiro em Bauru, SP. Tenho duas boas histórias sobre shows pra contar pra vocês. A gente vai dar um nome pro também não precisa de nome? Ele não pediu, né? A gente tem que dar um nome pra ele. Então o nome dele vai ser Arnaldo. Arnaldo. Ok. A primeira história aconteceu em 2000, ano que me mudei de Penápolis, São Paulo, para Araçatuba, com meu pai. Isso aconteceu no meio do ano letivo e cheguei na escola meio perdidão. Como eu tocava guitarra, logo fiquei amigo dos músicos da sala e um deles, o a gente tem que dar um nome pro Osvaldo. Osvaldo. E um deles, o Osvaldo, me chamou pra assistir o ensaio da banda, que ele era baixista, a Bandits. A gente vai manter o nome da banda, né? Azar. É. Bandits, com o Arnaldo e Osvaldo. A Bandits era quase um Guns N' Roses cover, graças à destreza do vocalista... Rafael? Do vocalista Armando. Do vocalista Armando em emular a voz do grande... enorme hoje em dia, Axl Rose. Então é Armando, Osvaldo e Arnaldo que formam a banda Bandits. A banda fazia um certo sucesso nos churrascos araçatubenses da época, da molecada terminando o colegial. Cara, que época maravilhosa. Depois de assistir a alguns ensaios, eles me convidaram para substituir o guitarrista base, que havia saído. E aí começamos a tocar em alguns churrascos e festinhas. Um dia, fomos convidados a tocar em uma festa em Guararapes, cidade próxima a Araçatuba, onde Osvaldo e Armando tinham parentes e conheciam muita gente. Por que eles não tentaram carreira na sertaneja, cara? Como estávamos em uma entre-safra de baterista, eles convidaram um amigo, batera de uma banda punk, para completar nosso time. O cara aceitou e perguntou se podia levar sua banda original junto. Como a galera concordou, fomos todos para Guararapes. Guararapes, São Paulo, tem cerca de 30 mil habitantes. E na época, tudo acontecia no salão do Rotary Club local. É claro que sim. Claro. Meu Deus, cara. Isso é muito interior, eu tô me sentindo muito em casa com esse meio. Quando ele fala ali que ele tocava em churrascos e festinhas, eu lembrei da bandinha que tinha em Saltaré de Rock que só tocava em churrascos e festinhas. É claro. Ou no Rotary Club. Ou no Rotary Club, exatamente. Na melhor das hipóteses. E daí já era mais chique. Até porque todo mundo mora a, no máximo 300 metros do Rotary Club. Sim. A festa era organizada por adolescentes da cidade e o visual mais arrojado dos punks causou algum furor nos locais logo no início. A Bandits começou tocando e tudo correu bem. Era a estreia do nosso tecladista, especialmente pra tocar November Rain. Mas também foi o... Pô, que maneiro, cara. Pegou... Imagina as meninas olhando isso, o cara tocando November Rain no piano. Mas também foi o último... O cara vindo lá de onde? Araçatuba, de Araçatuba, né? Cara, né? De Araçatuba. Da cidade grande, é. Mas também foi o último e único show do cara conosco. O único tecladista disponível era muito nerd pra gente na época. Nos achávamos bad boys, claro. Cara, tecladista sempre é um nerd. Quando fizemos o intervalo e a banda punk, não me recordo o nome da banda. Vamos dar um nome pra banda também? Pra banda punk? É. Vamos dar um nome. Galaxinas. Quando fizemos o intervalo e os Galaxinas assumiram, começamos a ouvir alguns rumores de que algo estava errado. Aparentemente, algum dos integrantes havia mexido com a namorada de algum cara da cidade, ou só conversado, e um burburinho estranho se formava. Alguns minutos depois, o salão começou a ser esvaziado e nos avisaram que a festa havia sido encerrada, pois jovens estavam nervosos e armados na frente do salão. Ah, o interior. Caramba, o interior é assim mesmo. Você tá conversando, o cara tira uma garrucha, uma escopeta... Que você tava falando da minha filha? De pipoco e cachorro, chama o cachorro de caça. É assim, no interior é normal essas coisas. Sim, os cowboys da cidade, tribo bem dominante nas cidades do interior de São Paulo, estavam putos com a gente, com os roquistas, e havia um ou outro armado. Cara, ia ser muito legal, cara, se tivesse um GTA onde uma das gangues são os cowboys. Cara, mas isso é real. Isso é real no interior, velho. Os cowboys, eu não sei como que tá hoje. Porque não tem, ninguém escuta mais rock, né? Acabou o roqueiro. É. Mas quando eu era jovem, e eu entrei pro time dos roquistas, pô, rolavam uns atritos assim, nervosos entre roqueiro e cowboy. Né? Olha os roqueiros, tudo de preto, vão pra velório. Então é aquele deboche constante dos cowboys. Tô indo no velório, tô indo no cemitério acender vela. Ei, se eu ficar sabendo que vocês estão revirando o túmulo, ah, vou te pegar de pau, hein, roqueiro. Caralho. Era assim, cara. Era assim. É isso. Piadas do tio do pavê com violência. Sim, tudo no interior termina em violência. É impressionante. Ou num cafezinho com um pãozinho de queijo. mas churrascada, né? Um boi no rolete. É, uma churrascada. Mas a violência é meio comum, assim, por incrível que pareça. As pessoas gostam de violência no interior. Continuando. Aí a coisa ficou séria. Estávamos trancados dentro do salão com a galera da organização sem saber o que fazer. Até que alguém chamou a polícia e, com algum custo, depois de muita espera, conseguimos colocar nossas coisas na caçamba dos carros. A história da arma nunca soubemos se era verdade. O que eu sei é que montamos todos os carros disponíveis, eu fui na carroceria de uma pampa e fomos saindo, tendo alguns carros chutados por botas bem lustradas e escoltados até a rodovia para que pudéssemos voltar à capital do Boi Gordo. Depois disso, eu queria muito poder ler esse e-mail imitando Milton Neves. Voltei com eles um tempo depois a Guararapes, para uma festa à fantasia. Achamos prudente usar máscaras, mas as primas do Osvaldo haviam nos tranquilizado sobre possível retaliação. Eles deviam ter fantasiado de cowboy, porque aí ia dar tudo certo. Tudo certo. Ilha Solteira, 2007. Em 2007, eu era estagiário em uma filial. Qual foi a graça, Luiz? Ilha Solteira? Eu não entendi o Ilha Solteira. É um lugar, uma cara. Ilha? É. Sério? Existe uma ilha não, solteira? Não, uma cidade, não, isso? Não, é o estado civil de uma ilha. Caramba, Ilha Solteira. Eu gostei, gostei. Ilha Solteira, 2007. Em 2007, eu era estagiário em uma filiada da Globo, em Bauru. O apresentador do programa para o qual eu trabalhava, Ricardo Fella, tocava em uma banda chamada Mercado de Peixe. Aqui a gente vai falar os nomes todos, né? É, fodeu. A banda havia conquistado certa notoriedade no fim dos anos 90, começo dos 2000, com seu som que misturava viola caipira e sanfona, afrobeat, rock e tudo mais que coubesse. Que beleza, anos 90. Nossa, que saco. Eles até ganharam uma etapa do Skol Rock e roubaram marmitas do Iron Maiden, mas isso é a história deles. Vale escutar as... É amigo da Juliana. É. É amigo da Juliana, roubou marmita do Iron Maiden. Vale escutar as músicas Brasil Novo, Beats e Batuques e Massa Alucinada. Essas são as músicas do Mercado de Peixe. O Mercado de Peixe é uma banda e não um mercado de peixe. É, eu achei que as músicas deles iam ser Pirarucu. É. Aqui é mais barato. Pacu. É. Camarão na promoção. Naquele ano... Pacu é bom. Naquele... Que bobo. Uma banda de pirarucu. Pacu é bom, só trocadilha. É. Ou, me... como diz aquele comediante, né? Uma música chama Pacu, a outra Pirarucu, a outra Baiacu e a outra A Gente Gosta Muito de Peixe. Cara, hoje é um festival de piada de tiozão. Meu Deus. Pô, mas essa é boa, essa tem uma essa mudança na expectativa. Essa eu achei válida. Tem um plot twist, né? Naquele ano, eles tocariam num festival na cidade de Ilha Solteira, São Paulo. Olha aí, Luiz. E depois do expediente, peguei carona com a namorada do Fella rumo a essa cidade onde a banda já estava. O show principal da noite era da Nação Zumbi, banda que sempre gostei e já havia assistido a um ou dois shows. E como eu estava com a banda dos amigos, frequentava normalmente o único camarim do festival, tirando fotos com os pernambucanos. Vale acrescentar aqui que na época eu tinha o visual típico de um quartoanista de comunicação, que era cabelão enrolado e semi-black, cavanha style, colarzão de sementes, pulseiras, cara. Que imagem. Então, quando os shows acabaram, o camarim se encheu de gente querendo conhecer os famosos. Foi aí que meu visual me alavancou ao estrelato. As fãs histéricas da banda pernambucana faziam uma peregrinação para tirar fotos com todos os integrantes e eu sempre era incluído na lista. Tirei fotos, dei autógrafos em camisetas e troquei ideia. Só não sobrou nenhum rebote ali, que era minha esperança. Mas já valeu a pena ter visto shows muito legais, ter conhecido os caras da banda que eu tanto gostava e ainda ter tirado fotos e dado autógrafos. Meu sonho nesses últimos 10 anos era achar alguém que tenha visto a foto de algum amigo ou amiga que posou com a Nação Zumbi, que me reconhecesse e pudesse contar essa história anos depois. Tá aí, se alguém conhece alguém de Ilha Solteira que foi no show da Nação Zumbi em 2007, essa é a chance. Grande abraço e muito obrigado pelo podcast maravilhoso. Ainda não sou patrão por motivos de crise econômica, mas 2018 vai ser melhor, se Deus quiser. Luiz, sua vez de novo, cara. Vamos dar um nome de VJs na MTV? Claro. DJs anos bom, 90, né? DJs anos 90 da MTV. Beleza. O nome do Cazé. Nosso autor vai se chamar Cazé, isso aí. Tá bom. Sou o Cazé, tenho 31 anos e espero que vocês inventem um nome bem divertido pra mim e pra minha banda nessa história, se ela for contada. Olha ai. Só, Cazé, você ganhou um nome divertido. Missão cumprida. Eu ganhei minha primeira guitarra e comecei a fazer aula aos 15 anos. Era 2001, tinha a volta do Rock in Rio com Guns N' Roses, Adiposo e Bruce Dickinson no Iron Man. Pra mim era uma época maravilhosa pra ser roqueiro. Porra, cara, era uma época maravilhosa pra ser roqueiro mesmo. Não. Hoje em dia, existe roqueiro ainda? Eu acho que é uma... tá em extinção, né? Você não vê que... mais as pessoas andando de preto pras ruas, tipo não. Aquela galera com a cara de triste. Não desse jeito. Não, tinha, nos anos 2000 tinha uma galera andando de preto com cara de triste tomando Fantaúva, que era a galera emo. Exato, era muito bom, cara. Era muito bom se fingir de triste nos anos 2000. Quem passou por essa experiência sabe o que eu tô falando. Mas, Rafael, o que mais aconteceu em 2001? Cara, em 2001, a gente percebeu que a Odisseia no Espaço, de 2001, uma Odisseia no Espaço, não ia acontecer. Ok, beleza. Eu lembro dessa frustração. Foi isso que gerou tanto emo depois. É. Foi. E foi em 2001 também que teve a doença da vaca louca. Caramba. Que ano. Que ano, né? Não é à toa que tinha tanto roqueiro, né? Motivo pra ficar triste não faltava. Talvez elas tenham ficado loucas também pelo mesmo motivo. Exatamente. Comecei nessa época uma bandinha com o meu irmão baixista. Agora eu preciso de um nome pro irmão do Cazé. Gastão. O Gastão. Comecei nessa época uma bandinha com o meu irmão baixista Gastão e um primo baterista. O... Fábio Massari. A gente ensaiava toda semana e tocava de vez em quando em festa. Puta, isso aqui é... A gente tocava de vez em quando em festas e churrascos da família. Você vê que a maldição do roqueiro de garagem brasileiro é a mesma. É churrasquinho, é festinha. Pô, eu vou falar que eu faço isso até hoje, cara. Viu só? É a maldição, cara, não adianta. Algumas vezes entre as... Olha só, algumas vezes entre as churrasqueiras de um grande clube da cidade, Sete Lagoas, em Minas Gerais. Ei, olha, Sete Lagoas! Parabéns. Pô, Milton Santos, eu tinha uma amiga de Sete Lagoas no trabalho, e a gente tinha uma brincadeira que cada vez que você se referisse à cidade dela, você tinha que falar o próximo múltiplo de sete. Como assim, tipo, bom, a gente vai lá pra 21 Alagoas? Isso, exatamente, eles falavam, não, porque... Ah, mas tem McDonald's em 35 Lagoas? E tipo isso? Isso, exatamente. Quantos nossa. Semáforos tem em 49 Lagoas? Meu pai. Vamos lá, eu me divertia e ainda hoje sinto falta desse tempo, apesar de tudo que eu reclamava na época. Os pais do Fábio Massari meio que ficavam cheios de si e se intrometiam muito. Ele ainda tinha um irmão mais novo, que que seria o... Cuca Thunderbird. O Thunderbird, com 7 ou 8 anos na época. E os meus tios sempre enchiam o nosso saco pra gente colocar o moleque pra tocar bateria no meio do show. Ele até sabia dar umas batucadas, mas não tinha repertório nenhum. Cara, que saco, meu pai, mano. Você vê que a vida do roquista era difícil, ainda bem que acabou. Um ano e meio depois, a gente chegou ao nosso auge. Tocaríamos no trio elétrico, putz, num evento de campanha pra deputado estadual. Nossa, uau, meu Deus do céu, cara, isso é muito coisa de interior e de rock and roll mesmo. Os caras, o auge da vida deles é uma campanha pra deputado estadual. Puta merda. Os showmícios, acabou, agora é proibido ter showmício. Eles ganharam, o pagamento foi uma camiseta com o nome do deputado estadual escrito. Essas camisas aí eram boas, né? Toninho Mendes, 2325, né? Muito bom. E não estragava, era a prova de chuva, fogo, não estragava essas camisas. O candidato era um vereador com quem meu pai trabalhava. E ainda gravaríamos o show. Ensaiamos bastante, renovamos o repertório e tocamos razoavelmente bem. No dia seguinte já tínhamos mais um evento, agenda cheia. Dessa vez era uma barraquinha, que é como a gente chama quermesse no interior de Minas. Barraquinha beneficente para um hospital mantido por uma fundação religiosa da cidade. Pô, que beleza. É a turnê do sucesso. É muito interior, né, cara? Só faltou tocar num velório, assim, tipo, o velório do prefeito da cidade. Uhum. Tocar a hora que estão descendo o caixão, assim, eles tocando uma música bem triste. No batizado. Eu organizei, né? Eu organizei a primeira metade do show para ser mais leve, o que significava música sem distorção na guitarra, para adicionar o peso aos poucos, já que o público era totalmente desconhecido e provavelmente cheio de idosos. A gente tocou o Californication, tinha tirado o solo com perfeição. o locutor da barraquinha achou que era uma ótima hora pra anunciar os preços das coisas. Puta Fiquei merda. Chateado, mas relevei. Cara, que humilhação. Que humilhação, é. Sendo meio eles deram mole, em vez de Californication, eles tinham que ter tocado mais Eu Não Me Queixo, que é a versão brasileira de Californication. Aí no meio da música o cara fala, atenção, pastel de polvilho R$2,50. Queijadinha R$1. Refrigerante R$2. Os caras lá tudo querendo dar uma de roqueiro, fazendo cara de bravo. Que triste, cara. Estávamos já além do meio do repertório e aí começaram as músicas um pouco mais pesadas. Estávamos tocando uma Arlinda Mulher, do Mamonas, que é basicamente uma música bem melosa do Belchior, com um refrão pesado de Creep. E enquanto eu cantava, você foi, agora a coisa mais importante. A minha tia chegou na frente do palco e começou a reclamar e reclamar e reclamar do som. Que lugar, cara. Que pesadelo, cara. Que pesadelo. Quando não é o cara anunciando o preço do pastel, é a tia. Eu não aguentei, parei de tocar e gritei. Fui eu quem coloquei distorção, porra. Isso é atitude rock and roll. Isso. Essa é a atitude que eu espero de um roqueiro. É isso aí. Silêncio e perplexidade se seguiram. Eu era um moleque ali, 16 anos, tinha cabeça, mas nem tanto pra aguentar a pressão. Muita pressão de um rockstar. A vida é foda, cara. É ali que ele percebeu que não era pra ele essa profissão. Mas me senti também aliviado. Embora a banda que era minha diversão estivesse acabando ali, ia acabar também a intromissão que eu tanto odiava. E foi isso mesmo. A banda acabou nessa hora. Uns 2 anos depois, rolou um reunião de um show só. Desculpa, o meu inglês é péssimo, pessoal. Não fiquem bravos comigo. De um show só. Como sempre, em festa de família. Caramba, os danos passam, mas o fracasso continua. Nos juntamos e tocamos tudo o que sabíamos e não sabíamos. Meu tio pedia pra gente tocar várias músicas da Jovem Guarda pra ele cantar. Inventei tudo na hora e foi o show mais divertido que fizemos. Minha tia não reclamou de nada porque ela tinha morrido nos anos antes. Pelo menos isso. Caramba, cara. A tia provavelmente morreu de desgosto de saber que o sobrinho tava tocando Mamonas Assassinas e sendo interrompido pelo tio da barraquinha. Vários anos mais tarde, eu voltei a estudar guitarra e quase virei guitarrista profissional de sertanejo. Nossa senhora. De sertanejo. Que virada de chave, hein, roquista? Que pesadelo, hein, roquista? Mas continuo minha carreira de programador. Já o Fábio Massaro e o Thunderbird têm uma banda de pagode. Caralho! Puta merda, acabou mesmo. Acabou. Coitado do Fábio Massari, cara, que a gente deu o nome dele. Caramba, velho. Tem uma banda de pagode de razoável sucesso lá na região. O cara era roqueiro, ele tem uma banda de pagode de razoável sucesso na região. Assim, tipo... É realmente razoável sucesso. Como eu me mudei para outros estados várias vezes desde então, eu nunca tive a oportunidade de vê-los tocando. Mas já combinei com o Fábio Massari que, nas minhas próximas férias, vou subir no palco deles pra gente cantar. Lá vem um alemão pelos velhos tempos. Que diabos é Lá Vem o Alemão? Lá Vem o Alemão devia ser uma música da banda de death metal lá de cima. Sim. Cara, isso aqui é uma história que se cruza com a história de milhares de rockistas que um dia sonharam em tocar no palco mundo do Rock in Rio, mas terminaram tocando numa banda de pagode de razoável sucesso na região onde eles moram. É isso. Que eu achei massa da história é que o ápice deles foi tocar na campanha do deputado estadual. E aí, o momento que a banda rompeu, ele tava fazendo um show numa quermesse. E o que fudeu, assim, não foi que a galera tacou a água mineral nele. Foi que a tia tava gritando. Porque ele botou distorção. Aí, acabou a distorção. Eles fizeram uma reunião, onde ele tocou Jovem Guarda pro tio bêbado. Virou guitarrista de sertanejo. Os colegas de banda viraram pagodeiros. E no fim, ele só tocava uma Mamonas Assassinas e era isso aí. Quando o Mamonas morreu, eu e a minha bandinha lá em Brasília, a gente tocou todo o disco do Mamonas em homenagem a eles. Foi um dia legal. Quer dizer, não pela morte do Mamonas, mas pela homenagem que a gente fez. Não sendo numa quermesse, já tá de bom tamanho. Não foi. Leia a próxima aí, Rafael. Leio. E aí, Guga, Rafa, Caio e possível convidado, beleza? Primeiramente, já deixo avisado que não precisam trocar meu nome ou de qualquer outra pessoa que aparecer. Meu nome é Maurício, tenho 27 anos e moro em Brisbane, Austrália. Ano passado, mandei um e-mail sobre aniversário em Hobbiton. Ah, que legal. E Brisbane é perto de Perth, que é a cidade irmã do GugaCast. Sim, e que tem uma camiseta da cidade irmã do GugaCast. Lá na mitocamisetas.com.br/GugaCast. Eu ia falar /Perth, mas aí não ia dar em nada. Bom, vamos à história. Em agosto de 2015, cheguei aqui na Austrália. Até dezembro do mesmo ano, não havia obtido sucesso na procura de empregos, e meu orçamento estava muito limitado. Nesse mesmo mês de dezembro, a minha banda favorita de todos os tempos, Universos e Realidades Paralelas, Rise Against, ia fazer um show aqui, mas eu me convenci que não poderia ir porque não tinha grana para o ingresso. Eis que então, dois dias antes do show, estava caminhando pelo centro da cidade e vejo uma pessoa andando na frente. Reparei que o celular dele estava caindo do bolso. Apressei o passo e fui avisá-lo. Quando ele virou para agradecer, prontamente disse: "Peraí, eu não te conheço de algum lugar?" E ele: "Bem, talvez." E eu: "Você não é o vocalista do Rise Against?" Ele, com um sorriso no rosto, respondeu: "Sim, sou eu. Prazer, Tim." Após isso, fiquei muito feliz. Afinal, estava conhecendo alguém que admiro não só pela música, mas por vários outros motivos. Conversamos um pouco, então ele perguntou: "Você vai no show?" E eu: "Ah, não posso ir, não consegui comprar ingresso." "Tim, você quer ingressos? Eu te dou dois. Me passa seu nome que eu coloco na lista da banda no dia do show. Você vai na bilheteria e pega os ingressos." Olha aí, a tática do fã-clube de novo. A tática do fã-clube foi intercontinental. É, foi involuntária, mas é a mesma tática. É a mesma tática. Não acreditei, fiquei tão entusiasmado que nem consegui escrever direito. Ele pegou o papel com meu nome, tiramos uma foto e continuamos cada um no seu caminho. Dia do show. Eu realmente não estava acreditando que ele colocaria o nome na lista, já que dei um papel todo amassado com meu nome e provavelmente ele perderia. Enfim, cheguei na bilheteria e falei que era para eu estar na lista da banda. A menina pediu meu documento. Olhou a lista e não achava. Mas aí eu bato o olho na lista e tá lá. Meu nome estava lá. O único que algum integrante da banda colocou na lista. O resto era tudo Steph. Foi no Steph que a Juliana entrou. É. Peguei meu ingresso. Porque ela era parente do Humberto Gessinger. Peguei meu ingresso e fui pro melhor show da minha vida. Não só pelo show, mas por todo o ocorrido que levou a ele. É isso, um abração, espero que gostem da história. Pô, manda a foto que você tirou com o cara do Rise Against aí. Pra gente mandou, tá no e-mail. Ah, ele mandou? Tá colado aqui, ele mandou. Eu vou pôr no Twitter então, quando for pro ar. Beleza. Vodka, Rir 3 e paternidade. Olá, meus casters favoritos. Sou, pode falar meu nome, Tarcísio Pureza. Cara, que nome bonito. Tenho 29 anos, sou ator e dublador na desolada cidade não tão maravilhosa quanto poderia ser do Rio de Janeiro. Tá tenso lá agora. Essa história se passou no ano de 2001, na enlameada cidade do rock. Rafael, o que mais aconteceu em 2001? Cara, em 2001 tinha uma discoteca aqui em Brasília, vendia discos. Se chamava Discoteca 2001. Uhum. E aí a gente percebeu que isso não era tão futurista quanto parecia em 81. Uhum. Ok. Eu estava voltando da casa do meu tio em São Caetano. Tinha 13 anos de idade e amava Red Hot Chili Peppers. A banda, não a comida. Minha primeira banda favorita. Meu pai, sabendo do meu amor pela banda, me surpreendeu ao me receber com um par de ingressos para o RIR, o Rock in Rio, ao me buscar na rodoviária. Feliz que só, contei para todos os meus amigos sobre o show e aguardava ansioso pela data. No dia do show, meu pai, um pudim de cachaça na época, que amor, teve a brilhante ideia de levar pouco mais de uma garrafa de vodka, disfarçada em uma garrafa de 1,5 litro de água mineral. Caramba, teu pai era um pudim de cachaça mesmo. Como era proibido levar bebida... É só não abrir a tampa, né? Como era proibido levar bebida para estes eventos, mas a água era liberada, ele me fez fingir estar bebendo da garrafa d'água. Caramba, enquanto passávamos pela segurança da cidade do rock. Já que... Que pai, velho. Segundo ele... Cara, ninguém desconfiaria de uma criança traficando bebida. Caralho, ele tinha 13 anos. Caralho. Caramba, cara, hoje os pais aí com essa preocupação com os filhos. Cara, será que o meu filho pode comer glúten? Será que o meu filho pode comer açúcar? Isso é um pai. Isso é que geração salva pelos pais que dão vodka disfarçada de água pros filhos. Filho, dá uma golada nessa vodka. Pro guarda, você passa pelos filhos. Dá uma golada nessa vodka pro guarda não pegar a gente. Caramba, mas não bebe demais. Muito, não, que só tem 1,5 litro. Não bebe não, deixa pro pai, tá bom, filho? Porra, senhor Pureza. Lá dentro o pai compra um refrigerante pra você, tá bom? Estamos dentro. Sim, era emocionante. O Surto estava fazendo o seu show. O Surto é a banda que faz o Triste, Mas Eu Não Me Queixo. Ah, e o Surto é a banda e não o fenômeno epidemiológico. E no dia ainda teve Silverchair, a banda, não a cadeira prateada. Deftones e Capital Inicial, a banda, e não o investimento necessário para iniciar um empreendimento. Logo na entrada, me encheram de adesivos verdes que significavam solteiro. E estranhamente, encheram meu pai também com os mesmos. Mas e minha madrasta que está em casa? Eu pensei. Bom, vai ver, ele tá de zoeira e os adesivos não significam nada. Tudo estava bem, não é mesmo? Quase. Quanto mais o show do Red Hot se aproximava, mais e mais meu pai terminava com aquela garrafa de água mineral. Cara. O Papai Pudim tava ficando... Papai Pudim. É, ele falou pro pai dele, um pudim de álcool, né? Bêbado, porém doce. E puro, né? Porque é o Senhor Pureza. É o Senhor Pureza. E conforme a noite caía, mais e mais rodas punk se formavam nas proximidades. Em dado momento, meu pai levou uma cotovelada perdida e, por segurança, já meio grogue, decidiu que seria melhor ficarmos um pouco mais afastados. Mais ou menos. Na linha dos banheiros químicos que preenchiam o verde ausente daquele gramado, que agora era só lama. Agora a gente precisava saber se o pai dele aproveitou o impulso dado pela cotovelada para se afastar. Ou se ele não soube aproveitar essa energia e desperdiçou energia caminhando por conta própria. Eu acho que ele não aproveitou essa energia. Então, lá pelo show do Silverchair, meu pai decide dar em cima de uma coroa, que acompanhava sua filha de 16 anos. Ah, mas também depois de que um litro de vodka na cabeça pura, quente... Um litro e meio. Papai Pudim chega no meu ouvido e diz: dividir e conquistar. Assim, eu com 13 e ela 16. Óbvio que eu não tinha a menor chance. O máximo que ganhei foi um elogio por ser tão fofo. Ah, que bonitinho. Que lamentável, cara. Que lamentável. Já meu pai, nunca saberemos se teria se dado bem ou não nessa história. Já que em meio a uma zoeira de um grupo perto da gente, um banheiro químico havia sido virado no chão. Ah, meu Deus. Nossa senhora. Detalhe, com um cara dentro. Puta que pariu, que merda. No desespero da situação e com o ocupante do banheiro químico agora redecorado para o evento... Putz. E correndo atrás das pessoas que riram dele para abraçá-las, meu pai, influenciado pela já quase terminada garrafa de água mineral, correu para salvar sua vida, ou roupas, e me esqueceu, é claro. Cara, é um problema muito sério de pais bêbados, é que esquecem os filhos mesmo, né? O cara, o cara sai pra comprar cigarro, essas coisas, nunca mais volta. Cara, o Senhor Pureza só faltou mandar ele entrar numa van pra ganhar uma bala. Conselhos. Eu não sei como é que ele não ofereceu um cigarro pro filho dele. Pois é. Hoje pode, filhão, pode fumar à vontade. Uma vez não dá câncer. Aí, depois deixar ele dirigir, né? Volta pra casa dirigindo, que o pai tá bêbado. Papai, a gente pode dirigir depois de usar drogas? Só se você ficar mandando mensagem de texto no celular. Papai, posso misturar maconha com vodka? Não, filho, faça um de cada vez. Um de cada vez. Faça igual papai. A sorte é que a moça que estava com a filha não estava alcoolizada e pediu que eu ficasse perto dela até meu pai voltar. E ao término do show, que apesar dos pesares foi muito bom, sem encontrar meu pai, acabei aceitando a carona oferecida pela moça para casa. E digo, ela foi muito boazinha, pois eu morava com a minha mãe em Realengo e ela no Meier. E é chão, viu? Meu pai acordou na casa dele, na Ilha do Governador, sem nem mesmo saber se tinha conseguido me levar em casa ou não. Segundo ele, o próprio não tem ideia do que rolou após o Silverchair, e acredita que o santo dos bêbados o trouxe são e salvo pra sua casa após ter me deixado em casa. Agradeço que tenham lido meu e-mail, pois nunca contei essa história pra ninguém da família, mas acredito que se alguém de lá escutar o CucaCast, não terá sido a pior história de bêbado do mundo. Eu só espero que ninguém do Conselho Tutelar ouça esse programa. Por favor. Ou sim, né? Ou espero que alguém ouça, na verdade. Vou mandar aquele velho conselho, né? Conselho tutelar. Se você está ouvindo essa história, a gente sabe que a dor é recente, mas a ferida é antiga. E jamais aceite a água do pai pudinzinho aí, que pode estar batizado, tá bom? Se você vê ele com uma garrafinha de água, evite. Que pai maravilhoso. Não tem como dar errado aqui. É, cara, esse pai é um Chevy Chase. Se bem que o pai do João e Maria era a mesma coisa, né? Deixou as crianças lá e foi embora. É ele é tipo isso, não pai do João é um Maria. Anjo. Luigi, você que é um bom pai, a gente sabe disso porque a gente acompanha os passeios da Alice no Instagram. Muito obrigado por ter participado com a gente desse episódio. E agora você tem que voltar aqui para contar as suas histórias da vida no interior. Cara, eu que agradeço. E eu tenho muitas histórias que eu já contei no Mão Ovo. Dá para fazer um compilado aí dessas maluquices e... Enfim, é a história do Caipira, né? É um filme do Adam Sandler, né? É o Caipira que vai pra cidade grande, né? Sim, tudo é um filme do Adam Sandler. Tudo é um filme do Adam Sandler. E aí, nesse percurso de conhecimento da cidade grande, sempre acontece uma coisinha aqui e outra ali. E também tem muita história do interior, claro. Mas, fiquei feliz pelo convite, cara. Tá marcado, então, que você vai voltar. Rafael, Você é show, cara. Nossa senhora, essa piada foi pra fechar mesmo com chave de ouro. Cara, não... As piadas de tiozão. Caramba, fechou bem. Fechou muito bem, parabéns. Adeus. Falou. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.